explosões causou, transformando vidas, vidas dolorosas, vidas tão sofridas. Registrado em tuas páginas, tens um grande herói, Jesus de Nazaré. Nossa bandeira, nossa fé. Bíblia Sagrada, Santa Dinamite. Não há nenhum livro que supere o teu valor, pois tens em tuas páginas a santa mensagem de Jesus de Nazaré. Nossa bandeira, nossa fé. Tu tens sido preferido de todas as gerações, tens nos conduzido num deserto de aflições. Oh, como eu te amo, amor da minha vida. Em ti está a luz, luz bendita, luz Jesus. Bíblia Sagrada, Santa Dinamite. Não há nenhum livro que supere o teu valor, pois tens em tuas páginas a santa mensagem de Jesus de Nazaré. Nossa bandeira, nossa fé. Bíblia Sagrada, Santa Dinamite. Não há nenhum livro que supere teu valor, pois tens em tuas páginas a santa mensagem de Jesus de Nazaré.